Nossa história começou com confissões de amor. Um grande amor vivemos. Você deu tudo de si, florindo os dias meus. Tudo de mim lhe dei. Eu lhe confessei os meus segredos e emoções. De canção em canção. E meus sonhos, meus anseios, o melhor que havia em mim. Tudo enfim eu lhe dei. Sou assim, sou assim. É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim. Meu afeto, meu amor, fizeram de você uma mulher feliz. Quando certa vez meu céu escureceu, eu vi que você mentia. Meu sorriso, as lágrimas, a chuva e o sol, você quem comandava. Eu me enfeiticei por seu encanto e seu valor, mas você me esqueceu. Sou assim, sou assim. É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim. Sei que escolhi minhas algemas, meu destino. Você sabe também. Na sua presença, seu domínio me seduz. Você é meu mundo. Até mesmo as horas de pensar e meditar, eu já sacrifiquei. Tendo você perto, eu existo, eu sou rei. Eu sou tão feliz. Sou assim, sou assim. É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim. Sou assim, sou assim. É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim. Sou assim.